dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Rodrigo. E estamos aqui hoje para falar hoje sobre o que, Rodrigo? Podemos falar sobre a Escola de Circo Katia Gil. Aê, falar circo, essa coisa alegre, coisa bonita, essa coisa interessante. Que é, cara, é uma arte que tá, assim, eu percebo que tá se perdendo. Ela tá aí sumindo aos poucos. Ela tem suas aparições aqui e ali, só que... tá meio que sumindo. E é interessante esse projeto de vocês que tá trazendo isso de volta. É, a gente tenta resgatar esse espírito circense, né? É, o circo hoje em dia, ele começou a se popularizar um pouco entre como se fosse no, do lado fitness, né? Lado mais academia, o pessoal viu que o exercício no circo serve também para melhorar o condicionamento físico da pessoa, além de... isso é uma terapia, né? Então é isso, nós vamos falar um pouco mais sobre esse projeto, um pouco mais sobre as pessoas que tiveram essa ideia incrível, que é o Rodrigo e a Kátia, que ela não tá aqui, desculpa, mas a gente tá com ela, nosso coração tá com ela aqui e tal, e a gente volta daqui a pouco depois dos nossos recadinhos. Recadinhos? Recados! Manda um beijo pra mamãe! Olha ela! Se você entendeu a referência, você está perdido. Se você não entendeu, você está salvo. Bem-vindo aos nossos recados de hoje. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... eu. Sempre. Então, eu estou aqui sozinho. E que recados que eu tenho? Eu mesmo. Eu tenho muitos recados hoje. Então, fala, Nadiacha. Vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, vamos falar para... vamos primeiro parabenizar a nossa amiga Tatiana. Está gaguejando? Está gaguejando? Estou gaguejando. É porque tem coisas me incomodando. Bora então. Bora então. Então, vamos primeiramente parabenizar a nossa amiga Tatiane Radzmierski. Eu acho que eu falei certo. Radzmierski. Yeah. Porque finalmente Stalker, o livro dela, que estava no Wattpad há um tempo atrás, se transformou num livro físico e ela vai pra Bienal do Livro. Quero suas palmas. Eu. Clap, clap, clap, clap. Eu não tenho ainda a data do lançamento de Stalker, porque ela não me passou, mas eu já vi o físico e tem na página dela no Facebook, a página da Tatiane Radzmierski, que é a página do Stalker também no Face. É um bom físico? É um bom físico. Tá bonito. Não, o livro tá realmente bonito, a capa tá muito bonita. A amiga dela que fez também caprichou, acho que foi a Deb que fez a capa, Deb Scar. Procurem ela quem quiser fazer capa, ela faz capas excelentes. Ótima, ótima capista. Mas é isso, parabenizar a Tati, falar que nós iremos na Bienal ver ela, pelo menos eu vou. Trazendo conteúdo pro Catador, tá? Mesmo. Estarei lá para dar um beijo, um abraço nele, para pegar o meu exemplar autografado bonito com beijo. Né? Com um beijo. Com um beijo, tem que ter um beijo. Se ela não chegar e não beijar, eu não quero mais ter ataque nela. A exigência da pessoa. Mas então, o primeiro grande recado é isso. Parabenizar a Tati pela conquista e que continue muitos e muitos, muitos outros livros e que mais editoras procurem. A segunda coisa ainda, falando de livro, mas esse não é físico, é na plataforma do Wattpad. Essa plataforma bonita, né? Coisa bonita, coisa magra, coisa brasileira. Pô, o povo tá falando dos bagaços da Dilma, dos bagulho assim, vai falar alguma coisa, nada, né? De boa, a gente fala alguma coisa depois, isso aí. Eu tô de boa. Já lavei minha mão, já sou Pôncio Pilatos nessa situação. Já que tá na época da quaresma, eu tô imitando ele, ó. Lavei a mão. Isso, ela faz o que a gente... todo mundo aqui tá vendo o que você tá fazendo. Parabéns, parabéns. Vamos continuar? Pra falar sobre A Sombra de um Dragão, é isso? Isso, A Sombra do Dragão. É de um dragão ou do dragão? A Sombra do Dragão. Mas é de um dragão também. Isso. Que é o livro que tá... não, vamos colocar... é livro, né? Lá no Wattpad, que é o da Tatiana Domingues, que a gente já falou dela aqui, inclusive, né? Do outro e-book dela que tá pra vender no Clube dos Autores. Esse é o que ela tá lançando gratuito lá na plataforma Wattpad. Chama A Sombra... é A Sombra de um Dragão mesmo. Não do dragão, A Sombra de um Dragão. Da Tatiana Domingues. Procurem no Wattpad lá, vocês vão gostar. Tem mais livro? Tem mais livro, é! Esse daí é o da nossa amiga Daiane Strider. Acho que é Strider. Eu acho. Ah, Dai! Strider, o ninja lá. Que tem o Cachecol, que tem no Marvel vs. Capcom. Isso aí, Strider. Falar do livro da Dai, que também é nossa amiga, que ela fez também no Wattpad, que é o Deixe-me Viver. Eu vi o book trailer do livro, tá? A coisa mais linda. Quem fez ainda o book trailer foi o Rodrigo. Excelente, ainda não li porque não tive tempo, tava trabalhando que nem louca agora. Tenho tempo pra ler os livros que estão no Wattpad. Acho que de livro, bem dizer, é isso. Tem o Deixe-me Viver da Dai, A Sombra de um Dragão da Tatiana e o, claro, um Stalker da Tatiane. E pra fechar os seus recados aqui, eu tô vendo que tem o Bicho Distante também, né? Ah, sim, sim, do Bicho Distante. Eu tenho um pequeno, grande, muito importante recado pra falar. Que primeiro é pra parabenizar o Gato Galáctico, porque ele fez 1 milhão de inscritos. O canal do Ronaldo de Azevedo fez 1 milhão de inscritos. E pra comemorar, o Bicho Distante vai fazer 3 bonequinhos. O do Ronaldo e o do Coelho e o do Vaco pra mandar de presente pro Ronaldo de Azevedo. Então, por isso, também porque eu tô com outros trabalhos, eu não tô pegando encomenda mais esse mês. Eu já fechei o mês de março. Só vou começar a pegar encomenda pra abril, porque tem os comemorativos e tenho outros trabalhos que eu tô fazendo também. Então, não vai dar pra pegar mais encomenda. Mas pra abril, quem quiser, tamo aí pra isso. Acho que é isso. Segue Bicho Distante no Snapchat. Segue Bicho Distante no Instagram. Tem nudes no Snapchat? Por que teria nudes no meu Snapchat? Por que não ter? Que coisa horrível, é de artesanato, pra que ter nudes? Nude também é arte. Não, nude não é arte. Depende, não é arte. Então. Vai aí ter quando o pessoal começar a mandar nude pra nós, né? A gente bota no Snapchat. Então mande nudes para o Snapchat do Bicho Distante. Não mande nudes não, pelo amor de Deus. É isso, é uma coisa legal, uma coisa artística, uma coisa maneira. É que nós precisamos pelo Brasil. Se mandar, eu não vou ver. É rapidinho. Eu passo do Fabrício. Mandem nude para o e-mail do Catadores de Enicas, que é @e-mail. Isso, para, porque você não sabe e-mail. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá contar. E-mail catadoresderelicas@gmail.com. Gente, eu não consigo trabalhar com esse barulheiro. Eu consigo ter isso. Tem que ver escola. Mas então, agora a minha parte aqui. Semana que vem tem podcast duplo! É! Uhul! Já não basta ouvir eu uma vez cada 15 dias, semana que vem tem 2 vezes! Cara, não, vou contar uma coisa só, pra dar aquela adiantada. Tem a ver com o evento que eu fui nesse final de semana agora, que é o Game Arts. É, Game Arts, que eu não fui! É. Só tive que atrasar um pouquinho a publicação por alguns eventos que aconteceram aqui na cidade e tudo, então eu tive que atrasar um pouco a publicação. E por estar saindo agora esse podcast, pra dar uma organizada, falei, vou deixar pra semana que vem sai e fica bonitão. E, cara, mandar um abraço pro Thiago, nosso querido Thiago Hulk, foi excelente o trabalho dele de física, foi incrível. Verdade, tava bonito que você tire uma ótima nota, parabéns pelo trabalho. Se bobear, a gente coloca uma foto no Facebook depois. Se ele deixar, a gente bota a no foto. No post. A gente vai ver com ele. Isso é... Não, pode, vai embora. Aí... Vai fazer a capa desse podcast. Não, tadinha. Tá muito... Nossa senhora, não. Não, obrigado pela oferta, mas não. Sacanagem, tá da hora. Ele contextualizou uma situação muito da hora na capa, vocês têm que ver. É muito bom. A gente vai ver com ele certinho se ele quer deixar colocar a foto, a gente coloca. Ficou maneiro, eu gostei da capa. Achei maneiro. E já tô adiantando aqui que a pessoa não escolheu a música final, então eu tô escolhendo a música final, justificando pra vocês aqui. Esse mês aqui faz alguns trilhões de anos, que eu não sei quantos anos são, que os Mamonas Assassinos morreram. 20 anos, né? Peraí, 2016? É. 20 anos. E também, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, Deadpool já comemorou o direito dela, a gente comemora o nosso aqui, e a gente vai trazer pra vocês a música final desse podcast, é Uma Arlinda Mulher. Uhul! Essa gralha, com essa gralha aqui gritando ao meu lado, eu vou embora, então curtam o podcast, ele tá curtinho, ele tá de boinhas, muito obrigado, curtam as redes sociais dos catadores, curtam as redes sociais do Bicho Distante, curtam as redes sociais do Balai de Noob. Balai de Noob, é! Eu não tinha feito essa comemoração ainda. Vai demorar um pouquinho esse recado por causa das comemorações, não, mas tudo bem, tudo bem. E é isso, curtam o podcast e bye! Bye! Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de 4 já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer vez que fala já vai. Voltando aqui dos nossos recados, só que com o Rodrigo. Rodrigo, conta pra gente um pouco de você. É legal ter essa base da pessoa que faz, que tem a ideia, pra gente entender um pouco também da ideia em geral. Saber um pouco sobre você, sua vida. Como foi que você entrou nessa ideia de área circense? O que você já fez? Por favor. circo mesmo, no circo faz uns 5 anos, né, nessa área de circense. Porém, o tempo eu era militar, fazia ginástica olímpica. Então eu era ginástica olímpica e aí conheci a Kátia. Acabei conhecendo a Kátia, a Kátia já era de circo. A Kátia foi do circo Big Brothers, ela passou durante vários tempos rodando, né, junto com o circo mesmo, até que ela começou a dar aula em academia. Primeiro começou a dar aula na Academia Fama, depois passamos no espaço Galpão 4 e agora estamos com o nosso espaço. Então dela, meu, pra se estabilizar, ela começou a dar aula de circo e a gente se conheceu e acabamos nos casando. E veio essa ideia de falando, poxa, eu comecei a ajudar ela nas aulas, né? E aí quando veio a crise, todo mundo foi mandado embora da minha empresa, eu sou engenheiro de qualidade, fui mandado embora. E aí veio, e agora? O que, que eu faço, né? Eu falei pra cá, tipo, tá difícil, hoje o Brasil não tá fácil pra ninguém. Eu falei, vai ser difícil conseguir emprego agora. Ah, sabe o que? Vou meter de cara aí, vou investir no nosso espaço, né? Algo nosso. E foi aí que eu tive essa, aí a gente começou a procurar, e a gente achou esse galpão, e o galpão tava um pouco detonado, que é um galpão antigo, de uma fábrica, da antiga fábrica São Pedro, né, fábrica teste. Eu falei, tô desempregado, eu mesmo vou fazendo, e vamos arrumando, e vamos dando aula, e graças a Deus tá dando certo, graças a Deus a gente tá tendo bastante procura, graças a Deus as pessoas entendem o nosso trabalho e gostam do nosso espaço. O nosso espaço é voltado mesmo pra cultura, tá, a gente procurando, por mais que seja, algumas pessoas chegam aqui procurando condicionamento físico, mas a gente busca mesmo fazer com que aqui tenha mais, voltado pra teatro, a gente tem aula de teatro, voltado pra circo, pra dança, né? Pra esse lado mais artístico, tentando evitar um pouco o lado fitness. Então, eu vejo quando você fala, como você fala, você é um cara que tenta se aprofundar o máximo nos assuntos que você pega. Porque tem uma vez que você apresentou o espaço pra mim, pra Débora, que você meio que contou detalhes, tipo, da estrutura do lugar. Você é um cara que dá pra ver que você meio que estuda o negócio, vai a fundo no que você se propõe. Isso é muito importante, cara. Pessoas estão perdendo isso também. E se aprofundar mais nos assuntos. Não, é legal você saber da história. Por exemplo, a história daqui, da antiga fábrica. Era uma fábrica têxtil, né? Antiga fábrica São Pedro. E era uma fábrica enorme. Praticamente empregava metade da população ituana, trabalhava na fábrica têxtil. Um fato interessante dessa fábrica aqui é que foi uma das primeiras fábricas que, sem ser obrigado, ela permitia, tinha creche, permitia que as mães saíssem para amamentar e voltassem. Entendeu? Era bem humanitário aqui. Todo mundo que trabalhava aqui sempre falou que essa fábrica era bem humanitária. E a gente vai conhecendo, né, do espaço, detalhes que você olha assim e fala, mas por que tem aquela madeira ali, né? E depois você vai procurar a história e você descobre que não, porque era uma oficina mecânica, que ali era pra levantar uma máquina. É legal isso daí, eu gosto disso daí, da história. Por que que eu levantei isso? Porque, cara, hoje em dia, como eu falei, tá difícil das pessoas pegarem e se aprofundarem nos assuntos e correrem atrás. Elas querem tudo meio mastigadinho, aquelas coisas. Ah, não, daqui tá pronto. Só você montar e fazer em cima. Vai, bora, tchau. Não é, cara, tem coisa. A história é muito rica. A história tanto do circo, que o circo também tem uma história muito rica. Só que as pessoas perderam essa ideia, sabe? O circo, ele já é uma arte milenar. O circo era. Artistas circenses, vamos pôr assim, artistas acrobatas, existiam desde a época do Egito, onde tinha os acrobatas para entreter os faraós. Mas o circo, propriamente dito, como vocês conhecem, aquela coisa de palhaço, era, na verdade, um show de montaria que aconteceu na Europa. Entendeu? E esse show de montaria começou, que era eram próprios ex-militares que faziam esse show de montaria. E com isso começou a rodar e começou a crescer, né? Aí veio os domadores de animais, e com isso os palhaços, e foi crescendo. Quer dizer, os artistas foram sendo agregados a essa estrutura que existia antes. Sim, era mas tudo começou com o circo, propriamente dito, esse circo, o circo moderno que a gente fala, né, que é o de lona, que é aquele que geralmente vocês conhecem, que é aquele que monta a cidade, começou na Europa, na Inglaterra. Mas os artistas mesmo, né, já em todo momento da história você vê, por exemplo, o Bobo da Corte, seria o palhaço, que era o único permitido que podia zombar do rei, o único permitido a zombar do rei. Os chineses já tinham bastantes acrobatas, né. O próprio tecido acrobático, o carro forte, seria, digamos assim, daqui que geralmente tem mais procura, começou na China, onde apareceu alguns relatos de subindo na seda, né? Fazer uma acrobacia em seda. Cara, em seda? Cara, em seda. É um tecido bem mais difícil, né? Diferente da... Hoje em dia se faz em liga neta acrobática, que fala, né? Com um tecido especial, já pra isso, já resistente. Mas aí é com o passar do tempo que isso daí foi evoluindo. E sem contar que a arte circense mesmo é um pouco limitada, assim, se você começar a buscar, porque é uma infinidade de aparelhos, infinidade de equipamentos. É, a pessoa pega qualquer equipamento, ali, um cubo que seja, e começa a criar o que eu posso fazer naquilo, entendeu? São artistas mesmo, né? Eles criam onde você não consegue enxergar, eles enxergam acrobacias, enxergam algo que pode entreter uma pessoa. Cara, que da hora. Essa ideia de vocês estarem aqui, tipo, como você explicou mais cedo, foi depois da crise, depois de várias coisas acontecerem. A inspiração pra isso foi o quê? A inspiração, que foi aquele estalo, assim, pô, por que não? Sabe? Ah, assim, a gente já tava vindo de dando aula em academia, e a gente, só que a gente se sente falta, por mais dentro de uma academia, sente falta de ter o seu espaço, de poder falar, olha, a gente queria pôr algo mais cultural também, a gente queria encaixar teatro, a gente queria encaixar dança, por não ser um espaço nosso, a gente não tinha essa possibilidade, né, e o teatro nem se encaixa muito dentro da academia, né, e então, a gente foi, aí fomos pensando nisso, poxa, como é que a gente queria um espaço, por exemplo, pra acontecer luais, pra fazer um saraus, luais, e um espaço cultural mesmo, que é o que acho que tu falta muito isso, né, a gente acabou perdendo muito isso, acabou ficando sem opção, então a gente falou, poxa, vamos tentar criar uma opção pros jovens, pra adultos, né, digo jovens e adultos porque eu tenho minha faixa etária, assim, então quando eu digo assim, faixa etária porque eu tenho aluno de 6 anos, tá, até pessoas bem mais velhas, que vem com a filha e a neta aqui, né. Não há idade, assim, pra falar, nossa, vou começar circo e agora o que eu faço? E você falou sobre várias atividades. E como, são só vocês que passam isso ou tem mais pessoas? E como vocês, se for mais pessoas, como vocês estão agregando essas pessoas para ensinar aqui também? É, bom, a gente tem mais parceiros, assim, que estão sempre junto com a gente. Tem a Amanda, ela dá aula de flexibilidade, ela passou já pro ginástica olímpica. É, tem a Maria Gabriela, a Magal, ela é formada em teatro, ela é diretora de teatro, ela dá aula de teatro aqui. E foi tudo assim, foram amigos mesmos que quando você começa a entrar nesse meio e começam a aparecer pessoas assim no seu caminho. E as pessoas que vêm pra agregar mesmo, sabe? Vêm pra ajudar a gente, sabe? Mas além disso, tem bastantes alunos nossos que já estão com a gente faz uns anos, e esses alunos estão bem capacitados, então esses alunos ajudam na aula também, a gente acaba agregando bolsistas, né? E esses bolsistas são os que ajudam a gente a fazer rodar essa escola. E projetos pro futuro? Que vocês têm algum ponto a alcançar? Tipo, meu, eu quero isso pra fechar. Tipo, não fechar, mas fala assim, pra um sonho. Tipo, meu, a gente quer chegar lá. Objetivo. É, objetivo. Bom, o objetivo é a gente... Bom, se vocês vierem conhecer nosso espaço, o objetivo nosso é terminar, assim, fechar o espaço do jeito que a gente quer, né? A gente vai trabalhar nisso. E a gente quer criar um espetáculo itinerante. Um espetáculo onde a gente pode rodar algumas cidades, formar um grupo de atores onde pode rodar a cidade, levando um pouco mais do circo pra outros lugares. Que nem todo mundo consegue chegar até aqui, né? Por mais que aqui seja o centro de tudo, mas, porém, a pessoa que mora um pouco mais longe não consegue ter esse acesso. Então, a gente queria montar um espetáculo itinerante, né? A gente tá com um projeto aí, se Deus quiser, tentar fazer isso e rodar e seguir em frente, pra montar um espetáculo itinerante pra mostrar circo e levar aulas, né? Pra escolas, onde jovens consigam ter acesso a isso, pelo menos experimentar, saber o gosto, né? Que tem de fazer uma aula de circo, de como é que é um tecido acrobático, um trapézio, né, um cubo, jogos de equilíbrio, levar isso, perna de pau, acho que levar isso daí, acho que mais pra frente, esses jovens, acho que quando ficarem adultos, eles vão saber, quando alguém falar de circo, eles vão conseguir lembrar ainda, falar, poxa, eu já fiz uma aula de circo, eu já sei como é que é, sabe, eu acho isso legal, nosso plano futuro é fazer isso. É meio que levar o circo e mostrar, além do espetáculo, tem coisas a mais, tem a cultura também. É isso, é dar um gostinho, porque é uma coisa você assistir um espetáculo. É muito bom assistir um espetáculo de circo. Mas outra coisa é você estar lá, você experimentar, você vê um trapezista e, nossa, ele voa. Mas é totalmente diferente você subir num trapézio, entendeu? Nem que você não vá fazer tudo que o artista consegue fazer, porque lá é anos de treino. Mas se você sai, você consegue tocar, você já é algo palpável, né? Você, não, eu sei como que é um trapézio, olha, é feito disso. Ah, então ele é assim, entendeu? Acho que isso é importante, isso desperta bem mais curiosidade das crianças. crianças e de adultos até. Isso é muito legal. Pra gente fechar, se vocês quiserem saber mais, ou quiserem mais um podcast sobre circo, a gente faz. É só pedir, só chegar no e-mail, nosso e-mail que é e-mailcatadoredereliquias@gmail.com. Manda pra gente lá, eu quero podcast sobre circo, mais um. Bis, manda, pede que a gente faz, ok? Mas pra fechar, Rodrigo, fala pra gente como a gente acha, como as pessoas podem achar você, a Kátia, aqui o espaço. Faz seu jabá, meu pai. Bom, se você tiver interesse, vem aqui, ó, vem fazer uma aula experimental. Não tem custo nenhum, tá? Você vem, experimenta, vê se gosta. Ó, se não gostou, você volta e fala, ah, não gostei nada, olha, é horrível esse negócio de aula e vou embora. Não, brincadeira. Não, vocês vão gostar, certeza. Bom, para mais informações, pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Ou no telefone 95948-2551. Esse é o WhatsApp da Kátia. Kátia Gil, que é proprietária, também é minha esposa. E a dela te passa todas as informações de horários, né? E porque eu não vou te passar informações de horário, porque a gente tá abrindo novos horários, tá? Então, vai abrir novos horários. Então, é melhor você dar um toque no WhatsApp lá, todo mundo tem. Fala, ó, oh, eu tô interessado em aula de circo, né? Que hora que eu posso fazer uma aula experimental? E a dela te passa todos os horários, tá? A gente tá localizado aqui na rua, Bartolomeu Tadei, ali na Galileu, ali naquela rotatória Galileu, é uma fábrica grandona, a Fábrica São Pedro, onde tá, aqui também tá a Academia Fama, tem também o Galpão 4, quem conhece, então, a gente tá localizado ali, é o Galpão, aqui é o Galpão 1, você entrou, o primeiro galpão à sua direita é um cacto grande, e um deck, aí você vai ver que é aqui, e vem aqui fazer uma visita pra gente, vem fazer uma aula experimental sem custo nenhum, hoje a gente conversa, você vê se você gosta, você experimenta, pelo menos vem assistir, né, esse uma aula aí, vai ser muito divertido. Tem página no Facebook, tem página no Instagram, no Orkut, no Badu, não sei. Tem sim. É, Kátia, digita lá no Face, Kátia Gil Circo Escola. Aí a gente tá no site também, tá construindo um site, mas não vou passar agora porque o site ainda não tá legal. Mas vai, entra no Kátia Gil Circo Escola, pelo Facebook. Dá uma curtidinha lá, e lá tá as informações, sempre a gente posta foto. Se você que preferir também, você pode conversar por lá também, que a gente tem 3 pessoas só pra fazer isso, só pra responder você. Então assim que você mandar, logo logo a gente já responde de você, sobre informação, se você preferir, tá bom? Mas não deixa de vir visitar a gente. E dá um recado, fala, manda um beijo, abraço. Beijo, abraço e amasso pra papai, mamãe e pra Xuxa. Manda embora. Todo mundo fica, o que que ele falou? É isso mesmo. É, mandar um beijo pra minha mãe, meu pai, especialmente pra você. Ah, que bonitinho. Pra você, Xuxa. Ah, que bonitinho. É muito... Só isso, só. Aí, fechou. Então é isso, muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Valeu mesmo. Tá bom. E então aí, obrigado a vocês que ouviram, obrigado a vocês que não ouviram, obrigado a vocês que baixaram esse arquivo, a vocês que estão escutando em algum lugar público, muito obrigado a vocês que vieram para o espaço Kátia Gil. Dá aquele curtir na página do Catadores, dá aquele curtir na página do Kátia Gil e bye! Falou, até mais, tchau, tchau. Te encontrei toda remelenta, estronchada num bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os auto-reverses da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito, complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, o sábio soube saber que o sabia, sabia subiar. E quem é mafaga para os mafagafinhos, boa mafaga figa será. Te falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoísta cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo pichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados, cateta igual a porra da hipotenusa. Você foi, agora a coisa mais importante aconteceu nesse momento, até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo, pretérito perfeito, completo, a teoria da relatividade. Um momento crucial, sabe sobre saber, sabiar, sabia, sabia. E quem vai fazer a paz, vai fazer a fim, espuma, vai fazer a vida do ciré. Eu fundei a Associação Internacional de Proteção às Borboletas do Afeganistão. Te provei por ver mais seca, as meninas dos teus olhos não têm menstruação. Dar um prato de trigo para dois tigres e ver os bichos brigando é legal que só. Pois nos tire, põe deixar ficar a vida, seria sempre se escrevo de já. Vemos até aqui. Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando, está acabando e o Krezebeck está baixando ali o volume. E você não entende nada mesmo, porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada, não sei nem porque eu estou falando esse monte de besteira aqui, já que isso tudo é pô. Vamos parar com esse chave chave. Eu estou aguentando mais, está doendo minha garganta. Eu tenho que fazer ali gargarejo com vinagre, se eu tenho pena aqui dentro. Está fedido o ambiente, meu Deus, estou doente. Pelo amor de Deus, pare com esta porra!